Minha admiração pelo Richthofen só aumenta. Antes mesmo de eu chegar na ilha, ele já sabia o que eu precisava. O comitê de supervisão queria que eu só fizesse testes em animais. Idiotas! Quem eram eles para se meter nisso? Testes em humanos vivos era lógico a se fazer. Por sorte, o Edward acreditava no mérito do meu trabalho. Ele mesmo autorizou a procurar as cobaias em lugares que ninguém no mundo ia dar falta. A localização da ilha é ideal para esse trabalho. A maré traz um monte de gente que cabe nessa descrição. Ele justificou qualquer preocupação moral, mostrando que o mundo ia perder se isso não fosse feito. Ele foi genial nisso. E no fim, eu vou dar a chance de fazer alguma coisa útil para essa gente. Não que eu deva alguma coisa para eles. Eu vou agradecer entregando o que eu prometi. Eu posso ter o avanço que eu sei que é possível em tempo recorde agora.